e conhece, tem amizade pessoal com esses grandes artistas, né? Então, se você quiser fazer um evento, liga aí no 61998136601, você vai levar para a sua cidade Edelson Moura, Rael Braga, Eliane Samuel, Wagner Simão, Bruno Aguiar, Fábio Cavanha, Djalma Lime Monteiro, Márcia Ferreira, Rafael Silva, Xot Santo, Neinando, Mato Grosso e Matias, Sérgio Reis, de Paulo e Paulino, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61998136601. O e-mail é locutorpreferido@gmail.com. Você pode pedir um orçamento sem compromisso. Eu vou atender o pedido da Nelci Berger. Cleito, adorei a música que você mandou para mim. Gosto muito da cantora Roberta Miranda. Nelci, um beijão para mim. Ela é de Itarana, no Espírito Santo, e curte o nosso programa pela Itamix FM. Então, você gosta, tá aí, ó. Roberta Miranda, Meu Dengo. Bole, remexe, quer mais. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Tu me faz, ui, ui, ui, bem mais. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai, Vem cá, denguinho. Vem cá, meu tengo, ai, ai, ai, ai, ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, ai, ai, ai, ai. Vamos misturar polca e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar, brincar, amar, amar, amar. O que entra por dentro e não sai, o que bole, remexe, quer mais. É o sangue que salta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, ai, ai, ai, ai. Tu me faz, ui, ui, ui, bem mais. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu tengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, denguinho, vem. Vem cá, meu tengo, vem, neném. Eu toquei aí Roberta Miranda, Meu Dengo. A Célia Galhardo, de Colinas, no Tocantins, ela curte o nosso programa pela Líder FM. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para os meus amigos da Líder FM de Paraíso do Tocantins, que está passando o nosso programa também. Ela diz: Cleito, gostei muito da música nova de Eliane Samuel. Toca para mim. É na hora, viu, Célia? Beijão para você. Os meus afilhados, Eliane Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Música.

desse jeito, só boteco e balada, chegando de madrugada, dormindo. Eu não tava procurando ninguém, mas você veio com seu jeito diferente, facinho de apaixonar. Tava vivendo desse jeito, só boteco e balada, chegando de madrugada, dormindo. Então pude perceber que sem você não dá mais pra continuar. Enquanto eu menos te procurava, meu coração se carregou de te encontrar. Eu não tava procurando ninguém, mas você veio com seu jeito diferente, facinho de apaixonar. Tava vivendo desse jeito, só boteco e balada, chegando de madrugada, dormindo. Eu não tava procurando ninguém, mas você veio com seu jeito diferente, facinho de apaixonar. Tava vivendo desse jeito, só boteco e balada, chegando de madrugada, dormindo sem sonhar. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Marcelinho Rodrigues, história e romance. Agora, o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, não. Mesmo porque ninguém nasce grande, né? Todo mundo que é famoso hoje, um dia foi anônimo. E aí tem que fazer o trabalho de divulgação, aí é que entra o divulgador. Porque um país grande como o nosso, ninguém consegue fazer um trabalho desse se não utilizar os divulgadores, né? E o Flavinho é um amigo de mais de 40 anos... que o que ele falar eu assino embaixo, viu? Ligue 61-9981-3601 e contrate Flávio Bejar, especialista em Minas Gerais, que é onde começa o sucesso sertanejo do Brasil. No próximo bloco tem Martinha, Sula Mazurega e Du Glacial. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Nós estamos recordando, comemorando 50 anos da Jovem Guarda, um importante movimento musical que nasceu nas tardes de domingo na TV Record. O programa entrou no ar em agosto de 1965. E veio, Roberto Carlos foi fazer um show em Belo Horizonte, conheceu uma mineirinha, gostou dela, levou para São Paulo, ela virou, participou muito do programa Jovem Guarda, fez música por Roberto Carlos, ele gravou música dela, aquela confusão. Dizem até que o Bebeto arrancou uma lasca nesse queijo. Eu acredito que o Bebeto não era brincadeira. 50 anos da Jovem Guarda, o queijinho de Minas, Martinha, Barra Limpa. É mesmo barra limpa, ele é uma brasa, mora.

conheço o que sou, né? Estou no fim da jornada, soberbo vou resistindo, o transporte da pesada. Somente o implacável tempo vai forçar minha parada. Deles carrego no velho carro de boi. Eu vou cumprir esta sina de uma longa geração. Embora os tempos mudaram, mas mantenho a tradição. Pois rangem triste, protesta muito magoado do progresso que destrói nossa estrada carreteira. O asfalto vai apagando todo o encanto da poeira. Possa rodar, sou o último dos carreiros, bravo herói a candear. Quando eu for pra eternidade, este carro vai parar. A profissão de carreiro não tenho pra quem deixar. Glacial, último dos carreiros, pro Zé Francisco da Fazenda Tabocal e pro Zé dos Passos e a Dona Conceição da Beira Rio FM, que é onde o Afonso Mendes escuta o nosso programa todo dia, que nem cantiga de grilo, tá? Todo dia tá lá curtindo o programa Cleiton Aguiar. No próximo bloco, a dica de hoje: pensão alimentícia para maior de 18 anos. Eu tenho que pagar ou não tem? Você vai saber já já. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Quem quiser comprar a música do Cleiton Aguiar, agora não tem mais CD não, agora o trem ficou moderno, compra na internet. Eu tô com um disco lá no iTunes, escreve iTunes, mas fala iTunes que o trem é americano, né? Americano! E é o Cara do Tato, um CD especial que eu gravei há alguns anos. Esse CD vendeu aqui, só aqui em Brasília vendeu 22 mil CDs, né? E agora ele está voltando na internet. E a novidade é que você pode comprar música por música. Você pode comprar uma por uma. Custa 99 centavos de dólar. Não, um dólar, três reais e pouco. É o preço de uma água mineral, você compra uma música minha lá na internet, tá bom? É só você entrar na internet, põe www.itunes.com. Aí quando entrar no site, você põe meu nome lá, vai aparecer uma fotografia, você vai conhecer logo umas fotografias do meu disco que eu tirei em Coromandel. O premiado fotógrafo Clausen Bonifácio aqui de Brasília foi para Coromandel comigo, fez as fotos lá no Poço Verde, lá na cidade, na casa do meu pai, no Corgo da Biloca, né? Entra lá que você vai ver, viu? Então tá lá o CD, A Cara do Tato, que você pode comprar pelo iTunes. A dica de hoje, eu vou falar sobre pensão alimentícia. Estou pagando pensão alimentícia, mas meu filho já tem mais de 18 anos de idade. E agora, eu sou obrigado ou não? Essa dúvida, ela é uma dúvida corriqueira, né? Isso tem muito. Vários pais que se comprometeram a pagar a pensão, ou foram condenados em ação direta de alimentos, se veem diante dessa pergunta. Afinal, com 18 anos, o filho já se tornou adulto. Portanto, deveria promover o próprio sustento. A cessação do direito, do dever de pagar a pensão, não é automática, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A súmula número 358 diz o seguinte: o cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Não se pode esquecer que, embora o poder familiar, poder dos pais sobre os filhos, e com ele o dever do sustento, tenha se encerrado com a maioridade, esse não é o único fundamento para os alimentos que também podem ser pedidos aos parentes, caso a pessoa não tenha como se manter. Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça entende ser necessário entrar com ação de exoneração de alimentos, na qual o alimentante, isto é, quem paga a pensão, tem que demonstrar que o filho já não precisa da referida pensão, né? Se estiver estudando, por exemplo, em universidade, pode esquecer, você vai ter que pagar até ele formar, né? Quando você apresentar essa defesa, o filho pode comprovar situações como qual a necessidade de um suporte financeiro para concluir a faculdade, né? Caso que os tribunais normalmente mantenham a pensão até os 24, 25 anos de idade. Embora o juiz possa entender pela continuidade da pensão, o fato de o alimentando ter atingido a maioridade, portanto já ter condições de trabalhar, seja empregado, seja o estágio, por exemplo, altera o contexto em que foi originalmente concedida a pensão, podendo quem está pagando pedir uma ação revisional para reduzir o valor pago mensalmente. Seja como for, só o juiz é que vai decidir isso, e você vai precisar de um advogado militante na área para poder saber qual a estratégia adequada para defender o seu lado, tá bom? Agora, isso é um troço muito relativo, né? Eu, graças a Deus que eu não separei da minha mulher, mas eu não preciso de ação judicial para cuidar dos meus filhos. Meu filho mais velho vai fazer 40 anos, o mais novo vai fazer 30. E quando precisa, eu acudo, ajudo, não, sem problema nenhum, né? Quando a vida dele, eles dão conta, mas de vez em quando quer dar um passeio na Europa, quer trocar de carro, quer, né? Aí o pai tem que ajudar. Agora, eu tenho sorte, eu tenho filhos maravilhosos, né? O avô do João, Cleiton Aguiar, sonho real. Veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije, e diga o que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um mansinho com jeito para não machucar seu amor. Me pegue, me leve pra cá. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real.

Rio Negro e Solimões, Frio da Madrugada. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo aqui uma notícia boa lá de Campinas, no estado de São Paulo. O Paulo Henrique está me avisando que o nosso programa lá na Rádio Liderança 88,3 FM tá passando o horário das 8 horas, de 8 às 10 horas. Ele disse que o programa está bombando de audiência, né? Paulo Henrique, um abraço para você, um abraço aos nossos ouvintes de Campinas, de Valinhos, de toda essa região aí. Eu fico feliz, tem pouco tempo que o nosso programa está lá na Liderança FM, né? Mas já conquistando. Eu tenho certeza que nós achamos antigos ouvintes da Rádio Nacional e também essa turma nova aí que gosta de rádio e que está conhecendo um jeito antigo de se comunicar. Nós fazemos rádio como antigamente, né? E respeitando o ouvinte, tocando aquilo que o ouvinte quer ouvir. Se você quiser participar do nosso programa, é muito simples. É só mandar o seu recado para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com. Aniversariando hoje é a Patrícia Ferreira, Pena Branca do Pantanal, Pedro Vieira, Paulo Silva, Lurdinha Premier, Guido Falques, o meu amigo Juninho Nassif, combativo vereador lá na minha terra, lá em Coromandel, Andréia Guedes Cauã, Pedro Freitas Sobrinho, Elis Regina Castro, Odilon Gomes dos Santos, Deodato Gomes, Zenir Lima e o cantor baiano Pedro Sampaio. E você, que está de aniversário hoje, e eu não estou sabendo, que você não me avisou, mas de qualquer maneira eu quero desejar a todos os aniversariantes de hoje muita luz, muita paz e principalmente muita saúde. Eu vou trazer hoje uma oração belíssima, atendendo o pedido da Gilmara Roscoe de Florianópolis, Santa Catarina. Cleiton, eu ouvi no seu programa esses dias e achei lindo, você podia repetir para mim. Ô Gilmara, um grande beijo, tá aí, você pediu e eu vou trazer a oração de São Francisco na voz de Maria Bethânia. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Coisa mais linda, né? Essa Bethânia canta, essa oração é maravilhosa, e nessa interpretação a gente chega a arrepiar. Eu vou trazer o meu amigo Rafael Silva fazendo o maior sucesso na capital federal, Sobrenatural. Sei que eu tenho defeitos, não sou perfeito,

e não voltam nunca mais. Descanse em paz, poeta, na querida Coromandel, nas Minas Gerais. Meu pé de cedro, esfolhado já sem vida, sinal amargo de uma rose é esperança. O monjolinho quer ouvir suas batidas ao embalar a minha alma de criança. Mansos regalos que brotavam lá na serra, saudosa fonte que alegrava o meu viver. Adeus paisagem, céu azul da minha terra, rincão querido, hei de amar-te até morrer. E onde estão meus estimados companheiros, se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais? Adeus lagoa, Poço Verde, da esperança, meu tempinho de criança que não volta nunca mais. Relembrando Boiá, o grande Zé Rico, Recordação. A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular. Algum dia direi, não foi fácil, mas consegui. Algum dia direi, não foi fácil, mas consegui. Aliás, nunca é fácil para ninguém. A ilusão da gente é achar que a vida dos outros é mais fácil do que a gente. Olha, não tem ninguém que escapa. Nós estamos nesse mundo, é a trabalho, não é a passeio não, viu? Todo mundo tem a sua cruz para carregar, tem os seus perrengues, né? E não, ninguém escapa. A vida é assim para todo mundo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Jonathan Leonardo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você que me acompanha no rádio, todo domingo eu apresento o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. É um programa de entrevistas que eu entrevisto artistas, políticos, empresários, gente famosa e gente anônima que tem uma boa história para contar. No próximo domingo eu vou falar sobre óleo de avestruz, né? Sobre o ômega, os ômegas 3, 6, 7 e 9 que estão no óleo de avestruz, para você conhecer um pouco, não é remédio, é alimento, né? Domingo, 10 da noite, você pode me assistir pelo canal 1 da TV Oi, canal 13 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, 248 da GVT, 714 da CTBC, pelas parabólicas e direto no site em tempo real, rbtv.com.br. Domingo, 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Jonathan Leonardo. Então é assim. Então é assim. Você me usa e me ignora, abusa de mim e vai embora e não me deixa tentar. Foge, mas me encontra e não para de encarar. Por que você me olha assim? Com carinha de quem tá afim de mim. Para com esse jogo, você perdeu a noção. Me pega ou me tira de uma vez o coração. Por que você me olha assim? Então é assim. Você me usa e me ignora, abusa de mim e vai embora e não me deixa tentar. Foge, mas me encontra e não para de encarar. Por que você me olha? de uma vez o coração. Por que você me olha assim? Com carinha de quem tá afim de mim. Para com esse jogo, você perdeu a noção. Me pega ou me tira de uma vez do coração. Quero ser bem mais que amigo, por isso eu vivo a tentar em vão. Muito mais que ter o seu sorriso, eu quero é abrigo, me dá sua mão. Porque você me olha assim? Por quê, hein? Porque você me olha assim, com carinha de quem tá afim de mim. Para com esse jogo, você perdeu a noção. Me pega ou me tira de uma vez o coração. Porque você me olha assim, com carinha de quem tá afim de mim. Pega ou me tira de uma vez do coração. Então é assim. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Jonathan Leonardo, Então é Assim. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O nosso e-mail locutor preferido, @gmail.com. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado. Olha, em 1984, essa música vendeu 1,5 milhão de cópias. Ah, rapaz, hoje em dia ninguém vende isso, né? Mas naquele tempo tinha uma turma boa de venda, mas também não tinha pirataria, né? Porque o CD trouxe a pirataria, porque ninguém pirateava o vinil, porque era muito caro para fazer, né? Tanto é que tá voltando o vinil, tem muito vinil voltando aí agora e eu adoro ouvir música em vinil. Essa aqui, ó, um sucesso de 1984, portanto há 31 anos atrás, a Faculdade da Música apresenta o mestre AGP, Deixa Eu Te Amar. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim. Apagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Minha sede, num desejo da paixão que me alucina. Vou me embrenhar em densa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede, na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar o tempo inteiro.